ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas. Hoje com certeza vamos estender um pouquinho mais o programa, edição de número 396. E hoje recebendo esses dois meninos, dois grandes talentos aqui de Guaranésia, vou descobrir agora que resolveram se unir, formar uma dupla para participar de um festival. Tudo para dar errado, mas deu muito certo e acabaram como campeões esse festival que aconteceu no Clube dos Macacos, clube de grande tradição em toda a nossa região. Gil Matos e Vinícius Madeira, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Expresso. Gil, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Antônio Cláudio, boa tarde aí, né? Mais uma vez aqui no programa Expresso, sempre é uma honra estar aqui participando com você aqui, todo o público, todos os ouvintes aí de Guaranésia e toda a região. Prazer é nosso. Vinícius, mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui novamente, né? Cada vez um tema. Cada vez um tema diferente, né, Vinícius? Pode parar. E hoje a gente vai falar sobre música, né? Primeiro de tudo, eu quero entender como é que surgiu essa ideia aí. Porque, pelo que eu acompanho de vocês, vocês sempre estão cantando junto, mas meio de brincadeira, na roda de amigos. Isso, né? É, a gente já é amigo há algum tempo, não tanto tempo assim, né? Mas a gente se conheceu nas companhias de reis mesmo, que a gente tem bastante devoção desde criança, né? O Vinícius tá na companhia desde pequeno, eu também sempre gostei. E a gente acabou se conhecendo, formando amizade, né? E cantando nos barzinhos, nas rodas de viola, nos churrascos de amigos, assim, a gente sempre brinca junto, né? Mas cada um segue uma carreira, né? Separado. Aí surgiu esse festival, né? Apareceu aí o festival de Guaxupé. Aí o Vinícius me mostrou. A gente se interessou, né, em participar. Só que como lá é dupla, né? Só podia dupla, então. É, só podia dupla. Aí resolvemos se unir, assim, pra participar pra lá, né? Assim, despretensioso, né? Nós dois, assim. A gente quase não ensaiou, assim. A gente preparou umas duas músicas, né? Escolhemos mais ou menos o que podia ser, o que o pessoal lá podia apresentar também. Pra gente... A gente tentou dar uma estudada, assim, mas pouco tempo, assim, sabe? Aí a primeira fase deu certo. Que foram dois domingos, né, de eliminatórias, com 20 duplas cada domingo. E aí deu certo, a gente passou para a fase final. Foi dia 15 e dia 22 de janeiro, né? Aconteceram as datas aí de eliminatórias. A finalista foi. Nós fomos dia 15, dia 22, foram as outras duplas, né? Foram dia 29. Aí a gente voltou na final, dia 29. Afinal, teve 10 duplas na final. Mas aí qual que era a regra? Era moda de viola mesmo? Não era assim. Era moda, só ponteado de viola, assim. No, pessoal fez bastante, mas sertanejo antigo, né? Assim, tanto que a gente fez uma música do Milionário Zé Rico e três do Chitãozinho Chororó. Então, assim, não é moda de viola mesmo, mas sim, tem a viola. Mas é o mais sertanejão, né? Antigo, isso, é. Mas assim. E aí vocês passaram nesse primeiro dia 15, que era o primeiro eliminatório, já passaram. Isso, a gente passou entre os 5. A gente passou entre os 5, porque os 5 do dia, né? Foram 20 duplas, a gente passou entre os 5. Aí depois no outro domingo teve mais 20 duplas, passaram mais 5. E aí a gente foi pra final com mais 10 duplas. Acho que foi 11, né? Teve uma que foi na repescagem também, passou. E aí foi 11 duplas na final. Mas foi então sorte? O que aconteceu no dia lá? Vocês treinaram? Não, aí a gente deu uma ensaiada. Ensaiamos um pouco. Aí falou assim: já que colou, né? Já que deu certo a primeira fase, vamos ensaiar, vamos ganhar isso aí, né? A gente ensaiou certinho. Porque é muita dupla, né? É muita dupla. E é muita dupla muito boa, né? Não tinha nada assim de... ninguém foi pra brincar, entendeu? Todo mundo foi pra foi sério. Pra ninguém mesmo tinha formado a dupla duas semanas não, atrás. Eu acho que não. Pessoal, acho que a nossa foi mais... A maioria das duplas que estavam lá, a gente conhece, ou de nome, já ouviu falar e tal. E é pessoal que já tá bastante tempo aí. Muito tempo cantando isso mesmo. Agora a gente preparou as nossas músicas, né? Você já cantava uma música, eu cantava outra, mas assim, juntos mesmo, assim, pra parar pra tirar o ponteado da viola, né, a base do violão, a segunda voz certinho mesmo, assim, a gente teve 2 dias de ensaio, né, 2, 3 dias de ensaio, assim, pegando firme, aí a gente deu certo, acabou dando certo. Deu muito certo. O que vocês apresentaram nesse primeiro dia? Dá para fazer pra gente aí? Primeiro coisa? Dia? Não sei, no final? Vocês vão ver. Fazer um pedacinho de do Milionário Zé Rico, então? Vamos lá? Seu Vinícius com a voz melhor que a minha. Vamos lá, então. Feliz do que fui até então. É verdade, é incedir aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar. Quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar uma lágrima a sorrir. Quero ser sua esperança nos consolos e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. Meu mundo é de esplendor, vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor, tenha mais fé nos dias seus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Amor é Deus. Lenda, aí fica difícil competir, né? Os meninos, né? Essa vocês cantaram qual? Na eliminatória ou na final já? Essa foi no dia 15, né? Primeiro dia que nós fomos. Na primeira, na eliminatória já. Mas foi surpresa pra vocês? Que vocês... Não, foi. Foi só pra... Foi. Vocês entraram lá pra participar mesmo? A gente entrou pra participar. Pra, assim, a gente nem tinha ideia de como seria, né? De que a gente ia encontrar lá. E foi muita dupla mesmo, assim. Que a gente não imaginava, né? Que ia ter tanta dupla assim. E tanta dupla boa. Então, na hora que nós chegamos lá e vimos a galera cantar lá, a gente falou, ó, não vai ser, é pedreira, tá? Não é fácil, não. Você que participa aí de faz shows aí na região inteira, tá faltando festivais desse tipo, né? Ah, tá faltando. Eu particularmente, nem sei, nem fico sabendo muito. Eu fiquei sabendo do... Eu nunca tinha participado, a primeira vez. Então... Ah, agora a gente vai procurar saber, né? Saber mais aí. Vamos participar de mais festivais, então? Ah, vamos, já que deu certo o primeiro, né? Vamos. Continua na carreira solo e quando tiver festival, junto. Isso, junto. A gente sempre tá junto mesmo, né? Fazendo, às vezes o Vinícius faz a sanfona comigo e faz participação no meu show. Sim, a gente sempre tá junto. Ele arruma show pra mim, vai na sanfona, vai na voz. A gente, às vezes, intercala, um faz a primeira, outro faz a primeira. E assim vai, entendeu? Dependendo do lugar, a gente junta, não tem problema não. Ó, a Michele e a Orminda estão mandando aqui um abraço pra vocês. Outro abraço aí pras vizinhas. Boa tarde, cantam demais, hein? Manda um modão aqui pra gente, tipo aquela 60 dias apaixonado. Indiara tá mandando esse alô aqui. César, um abraço, do bar do Jair também, tá mandando um abraço. Abraço, César. É, isso daí. Do fiado. Tá mandando um abração pra vocês. Dá pra 60 dias apaixonado, essa foi longe, né? Ah, dá um pedacinho, acho que dá pra fazer, né? Pode não ser? Tá ensaiado, pode ser? Não, mas. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Tamboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a mina pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Show de bola. Grande clássico da música sertaneja. Gil, você curte mais esse tipo de música ou mais as que você canta no seu show atualmente? É, na verdade eu gosto, eu acabei gostando de todos os estilos, assim, sabe? Eu gosto de cantar também outros estilos, sem ser o sertanejo, eu gosto de cantar um rock e tal. É que a minha levada mesmo é mais o sertanejo, tanto esse antigo quanto o novo, né? Que eu fui aprendendo, né? Nesse tempo de estrada, o sertanejo foi cada vez se modificando um pouco mais, né? E eu sempre tentei adaptar. Mas o que eu gosto mesmo, assim, se eu sentar na mesa de um boteco, assim, estiver tomando uma ali, eu já gosto de cantar mais esse estilo, assim, sabe? Mais antigo mesmo. O problema é que quase todo dia tá sentado na mesa do boteco, mas aí... eu tô... Bom, a Lourdes e o José Carlos Pereira, da Companhia de Reis, estão parabenizando vocês. Oh, muito obrigado aí, Lourdes e Zé Carlos. O pessoal parceiro mesmo aí. Elivelton Marino, sou suspeito para falar, mas esses dois mandam bem pra caramba. Forte abraço aí, meus irmãos. Elivelton, sempre tá junto com a gente também. Tá. Oi, Antônio Cláudio, abraço a dupla, Deus abençoe sempre. Vinícius, grande amigo, não toca uma música pra mim, mas qual música? Esqueceu de colocar o nome aqui também, né? Meu nome é Rafael, gostaria de mandar meus parabéns aí pro Gilmatos, pro Vinícius, e pede pra eles mandar um abraço pro meu pai Roberto e pra minha mãe Dirce. Eu já ia mandar um abraço pra ele, o Robertinho aí, o Rafael, a toda a galera, a Dirce, a Jaqueline. E também mandar um abraço aí pra galera do mercado. Do mercado. Do Marinho, né? Do Marinho, Coxinha, João Vitor, toda a galera aí do mercado. Um abraço. Bom, a Silvia Helena que falou aqui pra vocês mandarem uma música pra ela depois, viu? Um abraço para Silvia. Helena, eu vou fazer um intervalo comercial. A gente volta na sequência aqui nesse bate-papo com o Gil Matos e o Vinícius Madeira. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. O programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM. Muita gente mandando abraços, muita gente parabenizando aqui os meninos, Gil Matos e o Vinícius Madeira. Eu começo aqui pelo Inseto. Um abraço aí, tá mandando um abraço pra vocês. Deixa eu ver a próxima mensagem aqui. A Silvia Helena, eu já falei, né? Qualquer música. Ela pediu uma música e falou assim: qualquer música, viu? Esses meninos arrasam. Eita. O André também tá mandando aqui um abraço. Antônio Cláudio, fala pros meninos aí tocarem Mercedita. Aí, pouquinho a gente vai ver aqui se dá pra encaixar essa. Abraço aí pro Gil, pro Vinícius. Esses dois mandam muito bem. É o Celso. Opa. Celso que tá mandando um abraço. Abraço, Celso. Deixa eu ver quem mais aqui. Danilo Mian também tá mandando um abraço aqui pra vocês. Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço, Danilo. Pepe, né? O grande Rodrigo tá mandando um abraço. Opa. Pra vocês também. O Derek também, parabéns, meninos. Vocês arrasam. Derek e Rafael. Sou super fã dos dois, e vocês sabem, né? Abraços. Cada vez mais sucesso aí pra vocês. Um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Muito alô aqui. O Danilo falou o seguinte: manda um abraço aí pros meninos. Eles cantam muito bem. O Marcinho Cabeleireiro. Tá mandando Marcinho também um abraço. Cabeleireiro nosso. Cabeleireiro da dupla? Dá um desconto aí, Marcinho. O Vinícius também aqui mandou uma mensagem de áudio aqui dizendo que é fã de vocês. Ah, o Vinícius sim, é parceiro nosso aí da Companhia de Reis também. Mandou um abraço aqui pra vocês. Estão dizendo que adora vocês. O João Sebastião está parabenizando. Tá dizendo aqui, ó, disse que esteve na final, eles arrasaram. Obrigado, João, toda a galera e toda a família, valeu. Oswaldo Petretti está parabenizando, mandando um abraço para vocês. Lorenil está parabenizando, fala para eles cantarem Fio de Cabelo ou Do Outro Lado da Vida. Vai dar para atender todo mundo não, gente. Ó, ficou top a dupla, Antônio Cláudio, foi o que disse aqui o Danilo, né, o Danilo Estrada. Ficou top a dupla. Vou jogar no CD4 que tô montando, dos cantores de Guaranésia. Danilo sempre ajudando, sempre apoiando aí a turma de Guaranésia. Parabenizo os meninos aí, Antônio Cláudio. É o Alexandre Silva. Alexandre Silva, o Alexandre e a dona Marlene. Estão lá mandando um abraço pra vocês, viu? Vizinho nosso lá. É isso daí, pessoal quer ouvir música. É mesmo? Quer ouvir música, não tem jeito. Estão pedindo aqui o Chico Mineiro. Olha aí, vocês aqui. Ela era a próxima mesmo, então acertaram. Então acertaram. Pedindo aí o Chico Mineiro, Marcelo Rosa também, boa tarde, Antônio Cláudio, forte abraço aí pros meninos, esses são feras, né? Canta pra Mercedita, mais um pedindo Mercedita aqui, ó, Marcelo Rosas Reis. A Cida e o Genivaldo também estão mandando abraço pra vocês, mas vamos de Chico Mineiro, gente? Senão a gente vai ficar mandando abraços aqui, não vai chegar a hora de ouvir o Chico Mineiro. No meio da música aqui vai ter a participação do Tonico Tinoco, viu? Beleza, vamos lá. Beleza? fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passamos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Agora com vocês, Tulite Louco, hein? Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando eu vi seus documentos, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. É diferente, né? Chico Mineiro é muito diferente. É legal. Os maiores clássicos aí da música sertaneja, na voz do Gil Matos e do Vinícius Madeira, Cida do Genivaldo. Vocês estão de parabéns, estávamos presentes na final. Vocês estão de parabéns. Muito sucesso para vocês, vocês merecem. Tá dizendo ela aqui, a Cida lá do nosso amigo Genivaldo. Carlos Silva também tá mandando um abraço. Opa. Carlos Silva tava apresentando. Tava apresentando. Ele que fez o suspense nosso lá. É, né? Ó, Carlos Silva, você quase matou eu e minha família, família do Vinícius Coração, na hora que você deixou nós pro quinto. Por último lugar pra anunciar as cinco duplas lá, viu? É, tô tremendo com minha. Não faz isso mais, não. Pelo amor de Deus. Hoje a gente desconta, viu, Carlos Silva? A perua tá aqui na porta pra levar a turma aí pra tua casa. Abraço. O Vinícius tá agradecendo aqui, ou o Modão tá dizendo aqui, o garoto Vinícius. O Cicinho, parabéns Gil, parabéns. Nossa, sobrinho Vinícius. Valeu, Cicinho. Tio Cis. As matera. A música que vocês acham que realmente fez com que vocês ganhassem o festival, que música que foi? É, no, na que... final mesmo a gente tocou duas músicas, né? Foi Obras de Poeta, que foi a primeira, e depois foi Ela Fez Minha Cabeça, o Chitãozinho Chororó também, as duas do Chitãozinho Chororó, e dois grandes clássicos aí. E, na nossa opinião, a segunda música foi a Que deu aquele, o tchan mesmo ali. Que fez com que os jurados votassem. É, porque é uma música muito difícil, assim, tanto de voz, quanto de instrumental, do ritmo e tal. E a gente, pra encaixar certinho aí, até que demorou um pouquinho, né, pra dar certo. Vamos fazer ela então na versão Tunico e Zé Rico, ou não? Uai, não tem jeito. Não tem jeito, não. Vamos tocar ela aí pro pessoal, viu? Vamos ver se sai, né? A voz tá boa aí, Vinícius? Pô, não é tempo, vamos ver. Hoje eu gasto o meu último cruzeiro, vou beber o dia inteiro, mas eu quero essa mulher. Por causa dela eu muito tenho sofrido, e serei mais um bandido se ela não me quiser. Fui obrigado a confessar minha dor e implorar o seu amor, sem mostrar o que ela é. Eu sou um sonhador, confesso que é por ela. Por incrível que pareça, me apaixonei por ela. Ah, essa é pra judiar, né? Um dos meninos, é. Grande sucesso, um dos maiores sucessos, né? Da dupla Chitãozinho e Chororó, né? Começo de carreira, os anos 80 isso. Ali, né? Vários clássicos estão no Chororó, né? Mas muito essa aí é uma das grandes da dupla Chitãozinho e Chororó. E a partir de agora, gente, como é que está a carreira do Gil Matos? Tem show agendado aí para os próximos dias, Gil, que dá para a gente falar? Hoje a gente vai para Muzambim, no Rodrigo Sports Bar, um bar lá que a gente fez a inauguração até. Mas a gente já tem agendado, depois tem algumas formaturas também, antes do carnaval, né? Carnaval a gente vai fazer 2 dias aqui em Guaranésia, na sexta, no sábado. Já tá anunciado, tá vendo? No domingo também a gente vai fazer. Paulo Martins não quis falar, mas agora o Gilmar já falou. O pessoal tá sabendo já. Já. Tem bastante gente sabendo. Acho que o pessoal não sabe a programação completa, né? Eu também não sei, mas a programação local, assim, a gente vai fazer na sexta, no sábado. No domingo também, em Jacuí, acabei de fechar. Legal. E aí, tô pra fechar ainda, segunda e a terça, ainda não tá fechado. Como é que fica um show desse de carnaval, Gil? Carnaval a gente muda bastante, às vezes porque... alguma música mais lenta, assim, que a gente toca no show normal, a gente passa pro axé também. Mas a gente tá preparando bastante axé, assim. Os antigos mesmo, que sempre, todo carnaval toca, né? Tipo Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, a gente gosta de tocar também. Babado Novo, né? Isso, a gente tá preparando também um repertório assim. Mas aí tem que tocar um Deu Onda de repente lá? Toca, tem que tocar. Se não tocar. É a música do carnaval esse ano? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Igual a metralhadora no ano passado, né? Todo carnaval tem alguma música nesse estilo, assim. Que surge pra tocar no carnaval. É, pro carnaval. Provavelmente deve ser essa, né? Porque não. É, só toca até o dia 20. O carnaval esse ano é dia 20. 28, né? 28, né? Toca até o dia 28. Depois, ninguém se lembra mais. É. E você, Vinícius, o que tem de programação aí pra frente? Eu tô meio devagar, né? Tá meio devagar? Mas tá sempre participando aí dos shows do Gil, né? Quando tá, faz sanfona também, né? Uhum. Sempre tamo. Nova geração agora, só pro final do ano de novo? É. A companhia. Ah, a gente vai participando dos encontros aí, né? Mandar um abraço pra toda a galera da nova geração também aí, da nossa companhia de Meu reis. Meu pai, com a minha mãe, que deve estar escutando lá também. Isso, nossa família. Marlene, sou Vitor. Como é que surgiu essa ideia do Nova Geração? Vocês sempre foram apaixonados por companhia de reis? Sempre, eu sempre fui. O Vinícius, desde criança, participa, né? Eu já não participava, assim, não tava lá dentro da companhia, não participando, cantando ou tocando ou alguma coisa. Mas eu sempre gostei, desde criança mesmo, assim, era uma paixão violenta, assim, tem muita atrás história. Mesmo, nossa, dia atrás, de andar de bicicleta atrás, nossa, minha mãe ficava louca comigo aí, achava que eu sempre queria vestir de bastião, não sei o que lá, e a minha mãe, você vai crescer, depois você não vai querer mais, não sei o que, tem que pular 7 anos, e eu ficava com aquilo na cabeça. Ninguém também fazia máscara, fazia, eu não sabia quem fazia, quem não fazia. Mas aí agora, há 2 anos atrás, eu comecei a participar e aí mas piorou. Mas o que é? É cultura ou é fé? As duas coisas, né? É uma cultura, uma religião. Tem muita gente que tem muita fé mesmo, assim, muita devoção. Você chega nas casas das pessoas, na hora que a pessoa pega a bandeira, já começa a chorar, já, sabe? Ou às vezes lembra de algum parente que faleceu, que gostava muito também. É tudo, assim. É fé, religião e a cultura também, né? É, porque provavelmente quando você era criança lá em São Recorrente, você nem tava aí. Você só queria diversão e serrar a boia em algum lugar e boa. mas assim, eu gostava do barulho, não podia escutar o barulho, assim, da caixa. Eu morava lá no centro, eu escutava o barulho lá na Coab, não sei, eu já subia na sacada, na sacada da casa da minha avó e via, eu escutava mais ou menos onde tava, eu pegava meu bicicleta e ia atrás, chegava certinho. E ficava lá escutando, assim, então sempre procurando de carro, quando eu comecei a dirigir também. Mas a nova geração agora segue basicamente a tradição? Sai no dia 25, chega no dia 26? A nova geração não saiu esse ano, né? A gente não saiu no final do ano, porque a gente tinha outros compromissos, cada um tem a sua companhia de reis já, né? Cada um já tinha seu compromisso. A gente participou de vários encontros, assim, a ideia era de sair para ter uma companhia de reis a mais na cidade, né? E uma geração nova também. É, né? Principalmente isso, né? Pra mostrar que tá tendo essa renovação. Com certeza. E o pessoal, assim, todo mundo que viu gostou bastante também, né? E a nossa companhia tem bastante cantores também, como o Derek, o Rafael, o Naim, que é músico, toda a galera ali já é acostumada assim, a cantar e com a Companhia de Reis, né? Então aí juntou, deu bastante certo. A gente tá participando de alguns encontros, todo encontro que a gente é muito bem aplaudido, assim, muito bem recebido também. É, já manda, já pega endereço, já manda convites para próximos. Festivais. Acaba se tornando uma atração diferente, né? Sim, porque por ser pela idade, né? Meninada, jovem. O mais velho, acho que sou eu, o Naim também, né? Mas eu tenho 26 anos de idade, então, assim, a turma mesmo, assim, a maioria é 18, 19, 20. Então tem uma geração nova chegando mesmo. Aí. A Roberta tá falando aqui, ó, contamos com o Vinícius e o Gil na próxima companhia, viu? Tá dizendo aqui. Deve ser a geração aí de vocês. Ou alguma festa, a Roberta e o Donizete. Ah, acho que eles fazem parte da paróquia Mãe Rainha. Não, acho que já estão pensando em fazer uma dupla para convidar vocês como dupla. Não, vamos sim. Vamos ver o que vai dar. Acho que é isso aí. É, Márcia Xavier está mandando um bom dia para vocês. Grande Márcia. Tremenda cantora, né? Ela que me ensinou a tocar violão aí. Sou grato aí eternamente aí. Por ela. Tem que trazer a Márcia qualquer dia aqui no programa, né? É, com certeza. Canta muito, toca. Combinar com a Márcia aí. Gil, valeu, parabéns, viu? Muito obrigado aí, Antônio, mais uma vez. Pelo prêmio, né? Eu acho que teve um prêmio financeiro, é claro, um valor financeiro lá, mas eu acho que mais pela União, né? Por estar representando tão bem a cidade de Guaranésia no festival. Com certeza. É uma emoção de ter ganhado, assim, não pelo dinheiro, mas por ter ganhado mesmo. Emoção, por ser dupla nova e até o pessoal mais velho. A gente via que o pessoal que tava cantando mesmo, tava participando, tava torcendo pra gente ganhar. Porque assim, pra eles, não tem coisa melhor do que ver assim, pessoas novas, né, levando a música sertaneja aí pra toda a eternidade. Né? É, eu vi muita gente, muitas duplas elogiando vocês pela vitória, pessoal de Guxupé lá. Então, realmente, é bacana. Parabéns. Muito obrigado. Vinícius, parabéns. Obrigado aí, próxima vinda do Vinícius aqui, você fala sobre o quê, hein, Vinícius? Disco agora voador. Agora sobre associação, né? Associação, em breve, né, Vinícius? Um abraço, viu, gente? Muito obrigado pela participação. Intervalinho comercial e volto já para encerrar o programa de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.